Bom dia, Brasil! Acorda, Vietnã! Aqui é mais um guerrilheiro, sobrevivente da miséria, municiado de rimas, armado com um microfone perigoso no verbo, encarando de frente todos os desafios, bombardeando ouvidos, resgatando fracos e oprimidos. Numa estratégia sonora, pronto pro ataque, ativista treinado pra guerra. Temos que endurecer sem perder a ternura. Precisamos conhecer o inimigo, instalá-lo e depois derrotá-lo. Atenção, combatentes de todo o território brasileiro da pátria mãe gentil. Até a vitória hoje e sempre. A felicidade é uma arma quente. Está lançado um desafio. Acorde antes que seja tarde. Preto Furioso, primeiro ato. Dino Black.